Eita porra! Não é Tim, não é Claro, não é Vivo. De paz, louco de cachaça, TBT decide. Vou gritar pra todo mundo, ela é piranha da minha vida. Louco, louco de cachaça, TBT decide. Vou gritar pra todo mundo, ela é piranha da minha vida. Vou beijar quantas bocas erradas, pra perceber que acerta é a minha. Tá foda teu namorado, no século da putaria. Ela brota, nós bebe, nós fode, nós plaza. Aproveita a vida, ela DJ Daniel Vídeos. Na bebida, ela brota, nós bebe, nós pode, nós plaza. Aproveita a vida, ela gosta de mim, ela gosta de farra, então nós saca. Na bebida, de paz, louco de cachaça, TBT decide. Vou gritar pra todo mundo, ela é piranha da minha vida. Louco, louco de cachaça, TBT decide. Vou gritar pra todo mundo, ela é piranha da minha vida. Ela vem com seu bom tipo baile. Princesas perdidas, Yuri de loja, MCD. Rapunzel perdeu a linha. Lacoste mordendo no peito do WS da igrejinha. Taca, droga que ela gosta de balinha. Taca, droga que ela gosta de balinha. Taca, droga que ela gosta de balinha. 7 horas da manhã, meu pai tá preocupado. Bom dia, é o bonde dos pernoitados. Começando mais um dia, fogo nesse baseado. Bom dia, é o bonde Eita. Dos pernoitados. Vale tá certo, tranquilo, com a girl sarrando no meu saco. Só nasce, mas eu tô de óculos viajando nesse rabo. Recusei a ligação, chamei no zap, pai, agora tô culpado. Bom dia, é o bonde dos pernoitados. Vale da serra foi mídia, amanhã eu tô colado. Bom dia, é o bonde dos pernoitados. Ela brota na minha base, o Colombinha vai acender. Menor da serra vai te buscar de XRI. O cana no meu copão, balinha pra você. Eu quero ver se essa piranha não vai envolver. Com nós que é bande, com nós que é cria. Senta pro Yuri, pro WS da igrejinha. MC Rick na voz.